llegan cartas con sabor amargo, con sabor de lágrimas. A veces llegan cartas cheias o de espinhos que não são românticas. São cartas que te dizem que estando tão longe tudo é diferente. São cartas que te falam que pela distância o amor se apaga. Às vezes chegam cartas que te falam dentro, dentro de tua alma. Às vezes chegam cartas com sabor de glória, cheias de esperança. Às vezes chegam cartas para contar coisas sempre tão fantásticas. São cartas que te dizem que regresses logo, que desejam ver-te. São cartas que te falam que quando a distância cresce. Às vezes chegam cartas que te dão mais vida, que te dão mais calma. São cartas que te dizem que regresses logo, que desejam ver-te. São cartas que te falam que quando a distância o desejo cresce. Às vezes chegam cartas que te dão mais vida, que te dão mais calma.